Tá ao vivo esse negócio aí? Ao vivo? Tá ao vivo esse negócio aí? Tá ao vivo isso aí? Ah, então tá ao vivo, né? Saudações alviverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacace, começando mais um Periscatso, programa que vai até vocês ao vivo, todas as segundas e todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas aqui no nosso canal. E aí, já lembrei, não esqueci, cliquem no sininho, cliquem no joinha. Já deixaram o seu joinha aí? Não ainda? Então joinha. Joinha, é, sininho, foi? Tá com eco? Tá com eco? O som tá ótimo, o outro fala que tá com... Ah, o retorno. Peraí. Pronto. Resolvido. Ah, tá resolvido. Então deixa o joinha porque eu tirei o eco. Beleza? É, muito bem, senhores. Que beleza de semana, né? Foi uma semana bem divertida. A gente se divertiu bastante essa semana, mesmo sem jogo. Na verdade, teve jogo na segunda-feira. E por isso até que o nosso glorioso Periscatso acabou sendo na terça. Mas a gente se divertiu demais, né? A gente começou com uma notícia ruim, né? Isso não... Na verdade, a notícia mesmo ruim, ela chegou hoje. Mas tudo começou na segunda-feira no jogo contra o Bragantino. Então vamos lá. Vamos ao que interessa aqui, né? Vocês já sabem quem eu sou, já sabem que aqui é o Periscatso. E a gente teve na segunda-feira o jogo contra o Bragantino, e no primeiro tempo, por volta dos 35, né, do primeiro tempo, já estava 2-0. E o Gustavo Scarpa acabou levando uma entrada por trás do glorioso Júnior Goiano. Então o Luiz Antônio já é passado, né? Agora a gente amaldiçoa o Júnior Goiano. Ah, vocês notaram o chroma aqui, né? Então, agora ficou profícia. Que agora eu botei um pano decente. A iluminação foi bem testada. E a gente conseguiu um efeito final aqui bem interessante. A única coisa que eu não gosto é essa sombra do microfone aqui no meu peito. Mas isso vai ser resolvido quando chegar o novo mic de lapela, que ele tem uma entrada apropriada para mim. Mas voltando aqui ao... Ficou bom, né? Ficou profício. A gente está sempre se esforçando, a gente está sempre tentando melhorar cada vez mais. Para quem via o Periscope há uns 2-3 anos atrás, né? Tá um pouquinho melhor, né? Estamos melhorando. Isso é graças ao programa de apadrinhamento. A gente vai falar bastante ainda sobre isso. E é importante. Ah, de novo, vai falar isso. Vou falar de novo. Precisa, toda vez. Precisa chegar no 1000. Mas o Gustavo Scarpa levou uma entrada por trás do glorioso Júnior Goiano. Em princípio, eu e o Bruno, a gente achou que tinha sido o joelho, né? Uma tesoura por trás. Aliás, eu tenho o lance aqui. Pera aí. Aqui, ó. Opa, olha lá. Olha lá. Filho da puta, né? Olha lá. Ele chega por trás, com a perna esquerda ele prende, ele faz a alavanca pela frente da perna do Gustavo, e aí com a de trás ele dá a tesourada. Felizmente não foi o joelho. Olhem bem o lance. O joelho dele dá uma entortada, mas não está com o peso do corpo em cima. Então essa é a sorte, ele está meio no ar. E a perna direita ajuda a salvar a pátria. É lá, olha lá, lá vem a guitarra. Vamos? Não veio? Não veio, mas eu vi. Então o Bruno fez o primeiro superchat. Eu vou ter que acertar isso aqui, pera aí. Como que não? Como que não? Ué, tinha que estar o alerta rolando aqui. Que pena que não. Mas tá bom. É, então o Bruno fez o primeiro superchat e o Juliano fez o segundo. E o Juliano já fala assim: estamos pagando o preço por romper com a federação e não tomarmos nenhuma atitude para esse ano. Lance criminoso. Então, criminoso mesmo. Então vejam como a perna direita do Gustavo, ela ajuda. Quando o peso do corpo ficaria em cima do tornozelo esquerdo que estava dobrado, a perna direita ajuda a aliviar o peso. Se ele cai, olha, é capaz até de quebrar. Teve até um entreveiro ali na hora, né? Ele ficou muito bravo com o cara. Aí chegou outro, o cara do Bragantino, falando o que que é, o que que é. As coisas de jogo, né? Mas o fato é que o Gustavo, ele sentiu que ele levou, que ele podia ter se lesionado. E ele ficou muito assustado. E aí passou todo o filme, eu imagino, né? É de se imaginar que passou todo o filme da temporada passada. Ele fala, de novo vou ficar fora, sei lá quanto tempo. E vai. Eu vou tirar a GIF aqui pra não ficar passando toda hora, tá? Então vai ficar fora. Por 3 semanas, aparentemente. 3 semanas. E por quê? Porque foi uma lesão leve. Houve até a suspeita por parte do departamento médico do Palmeiras de que poderia ser necessária uma cirurgia. Mas o diagnóstico final acabou sendo por um tratamento convencional. Então vai tomar anti-inflamatório, né? E 3 semanas sem jogar. Não ficou claro se as 3 semanas é já para jogar. Tipo, vai ficar 10 dias e depois mais 10 dias para recuperar o condicionamento físico e aí joga. Ou 3 semanas sem pegar na bola, aí que começa, né? A parte, enfim, não ficou claro. Então vamos pelo melhor, né? 3 semanas sem jogar. Então fora do jogo contra o Santos. Fora, obviamente, do próximo jogo contra a Ferroviária. E talvez fora da estreia da Libertadores. Então isso realmente preocupa, né? Gustavo Scarpa estava sendo o melhor meia do Palmeiras nessas 6 primeiras partidas. Ele jogou todos os jogos. Vocês viram a sessão de estatística? Eu não falei que ia ter novidade? Lembra que eu falei? Vai ter novidade. Tem uma sessão de estatística novíssima lá no site. Então aqui, ó, vou pegar número de jogos do Gustavo Scarpa. Ele jogou todas as partidas. Nenhuma inteira, tá? Então ele jogou 47 minutos no primeiro jogo. Saiu no intervalo. Segundo jogo ele jogou 70 minutos. Jogou, entrou e saiu no meio do segundo tempo. Jogo contra o Botafogo. No jogo contra o São Caetano, ele jogou os últimos 17 minutos. Entrou no final. Jogou contra o Oeste, ele entrou no intervalo. Jogou 49 minutos. No jogo contra o Gambá, ele jogou os últimos 25 minutos, entrou ali do meio para o fim. E no jogo contra o Bragantino, apesar dessa entrada, ele jogou 88 minutos. Só foi sair perto ali do finalzinho. Então jogou todos os jogos e jogou bem. Teve um jogo ali que ele ficou meio, eu não lembro exatamente qual, que ele ficou devendo um pouquinho, ele ficou meio tímido, mas fora isso, ele jogou a maioria dos jogos bem. Ele já tem assistência, ele já tem gol marcado de pênalti. Um pênalti muito, muito, muito bem batido. Então é importante a gente elogiar a forma como o pênalti foi batido. É assim que a gente sempre cobrou, vocês que acompanham o nosso trabalho, né? Que a gente sempre cobra um pênalti bem batido, um pênalti, sabe, indefensável para o goleiro. Ele não tem que fazer duelo com o goleiro, não tem que cair em provocação de goleiro, é olhar e bater ali que não pega. Foi o que ele fez. Olhou, bateu ali. Pode pular que você não vai pegar. E não pegou. Obrigado pro Torelli, que já fez o primeiro superchat dele da noite. Inclusive falando que o Gustavo Scarpa, na hora, ele foi pra cima do cara, a hora que ele levou a tesoura, né? Que lance feio, né? Então, vinha sendo o melhor meio-campista. Tanto jogando pela beirada, quanto, novidade, nesse último jogo, jogando por dentro. Então, agora a gente perde o Gustavo Scarpa. A pergunta é, o Filipão vai colocar alguém para jogar pela beirada e vai voltar com o Lucas Lima? Ou vai manter essa configuração de beirada com ponta de um lado, Dudu do outro? E aí ele vai colocar, sei lá, o Zé Rafael. O que será que ele vai fazer? Lembrando que o Ricardo Goulart foi inscrito. Está apto a jogar. Já podemos ver Ricardo Goulart no próximo jogo. Então a gente não sabe o que o Filipão vai fazer. Opção é o que não falta. Essa que é a parte boa, né? Pô, você perde o Gustavo Scarpa, vê qualquer time aí do Brasil. Perdeu o Gustavo Scarpa, pô, perdeu meio time. O Palmeiras perdeu o Gustavo Scarpa. Quem que você quer pôr no lugar aqui? Tem um monte de cara excelente pra pôr no lugar do Gustavo Scarpa. Então, são notícias assim que poderiam ser muito piores, mas que pro Palmeiras elas acabam não sendo aquela coisa, né, trágica. E também são só 3 semanas, e 3 semanas num período em que não tem muito jogo, né? Então, assim, tem vários atenuantes essa notícia ruim da lesão do Gustavo Scarpa, que eu repito, para mim é o jogador, um dos jogadores mais importantes desses 20 titulares que o Palmeiras tem. Tem que jogar sempre que estiver apto, sempre que o rodízio, sempre que a condição física permitir, né, sempre que a prevenção à lesão permitir, tem que estar jogando. Porque ele faz várias funções, né? Ele pode jogar por dentro, pode jogar pela beirada, defende bem, sabe, preenche bem os espaços. Então é um jogador praticamente completo, bate de fora, finaliza de dentro da área, de fora da área. Então, excelente, né? Uma pena que realmente ele tenha saído. Agora, os adversários do Palmeiras estão com carta branca para bater. Os juízes estão deixando, mas estão deixando mesmo. Vocês assistiram jogos dos outros 3 preferidos aqui da Federação Paulista? Eu não vejo, eu assisti alguns. Eu não vejo os caras dos times pequenos batendo com essa liberdade toda. Eles batem, mas levam cartão. Os jogadores do São Paulo, do Corinthians e do Santos são protegidos. Os do Palmeiras não são. Mas o Palmeiras, o juiz não protege. Deixa, pode bater. Bate à vontade. Isso está muito, muito, muito claro. A diretoria do Palmeiras está em guerra com a Federação Paulista. Então não tem muito o que fazer. Então o que a diretoria do Palmeiras faz? Vai lá e faz um protesto formal. O que adianta? Praticamente nada. O que adiantaria? Você está em guerra com a federação. E a gente tem que estar em guerra com a federação. Nesse ponto, eu acho que a diretoria está perfeita. Tem que estar em guerra com a federação, tem que estar rompido. Ah, então por que põe o time titular para jogar essa competição, que é obrigatória? O Palmeiras tem que jogar. O Palmeiras não pode simplesmente falar, não vou jogar o Campeonato Paulista. Ah, não escreve os titulares. Pô, tem que escrever, porque tem que entrosar o time, tem que treinar, tem que usar como pré-temporada. E de quebra vai ganhar o campeonato, tenta pelo menos, né? Vamos ser roubado? Vamos ser roubado. Mas se jogar muito mais, se nos mata-matas der um pau, não tem juiz que dê jeito. Isso a gente sabe. O juiz entra pra fazer resultado? Entra. Mas tem jogo que nem com o juiz. Pô, joga muito mais, faz um monte de gol, ganha, mesmo com o juiz. Então é isso que o Palmeiras tem que tentar fazer nesse Campeonato Paulista. Pra quê? Pra que ganhar o Campeonato Paulista? Porque tem o Corinthians, porque tem o São Paulo, porque tem o Santos. Porque a gente vai deixar eles ganharem um troféu? Não vamos deixar nada. Vamos ganhar. Ah, mas tinha que botar um time alternativo e excursionar. Pô, você vai jogar com quem? Tá todo mundo jogando estadual. Todo mundo. O time da Europa tá em temporada. Ninguém tá fazendo amistoso mais. Então você vai fazer o quê, cara? Ah, excursiona pro Nordeste. Pra jogar com quem? Tá todo mundo jogando estadual. Não tem. Tem que jogar o Paulista. Tem que jogar. O que eu acho que tem que fazer é fazer a política com os times do interior. Então a gente joga com 9 times do interior. Além dos 3 clássicos. Então você tem que chegar em cada um deles e, porra, dá um presentinho pro presidente, dá um agradinho ali pro outro, faz um negocinho, empresta um moleque da base pro Bragantino, liga pro Marquinhos Xerri, ô, amigão, sabe? Só que é o seguinte, você não precisa amolecer, eu não tô pedindo pra você amolecer o jogo. Agora, fala pros seus jogadores pra não quebrar os nossos. Joga duro, joga na bola, mas não joga pra quebrar. Beleza? Beleza. Vai funcionar com alguns, talvez não funcione com todos, mas já é alguma coisa. Né? Sabe? Manda lá um presente, sabe? Uma flâmula, um livro do Palmeiras. Sabe? Faz política, política de presidente para presidente. Isso não é pedir para perder o jogo, isso não é nada antiético. É uma conversa de presidente para presidente falando, olha, eu tenho que disputar tal, tal e tal. Meu jogador vale tanto. Se o seu jogador quebra o meu, você me quebra. A gente pode fazer um negócio depois. Né? Repito, não se trata de falar para amolecer o jogo, nem para perder. Pode entrar para disputar, que nem homem. Disputar a bola, na bola. Não fazer o que esse canalha fez. Vou pôr de novo aqui. É isso, a gente tá falando disso aqui, ó. Ó, é disso aqui que eu tô falando. Para não acontecer. Do professor chegar e falar assim, ó. Vamos lá, rapaziada. Vamos jogar firme, vamos jogar forte. Mas a gente não precisa quebrar os caras, né? Os caras têm outros objetivos. Os caras, né? Um dia a gente pode, algum de vocês pode estar junto com eles. Então, vamos jogar direito, né? Não fazer essa palhaçada que esse Júnior Goiano fez. Essa canalice que esse Júnior Goiano fez. Então, eu acho que seria a melhor forma, talvez, de prevenir que isso continue acontecendo com o Palmeiras, já que os juízes não vão proteger os nossos jogadores, muito ao contrário, vão estimular. O Bobelli fala assim, pode bater, não estou nem aí. Esses juízes da Federação Paulista. Modo Fagner. O Bom Bichel, não tem nada de propina, cara. Quem falou em propina? Ninguém falou em propina. Não coloca a palavra na minha boca, não, hein? Falei nada disso. Bom, e aí? O que, que fazemos, né? Zé Rafael, Rafael Veiga, volta o Lucas Lima, não sei, eu acho que tem várias possibilidades, várias formas de se jogar. O Filipão continua jogando sempre com o Felipe Pires ou o Carlos Eduardo de um lado, isso tá me incomodando bastante. Eu acho que ele podia testar um time mais cadenciado. Um time menos veloz, um time mais bola no pé, passe, triangulação, sobe o lateral, volante fica, se os lateral sobe, e sabe, treinar um pouco mais isso. Porque essa coisa de pega no ponto, ponta vai pra cima, sabe, puta. Legal, beleza, pode ser muito útil em determinadas situações. Mas não é só isso, né? Eu acho que o Palmeiras pode ter mais variações, eu acho que poderia estar testando mais. E Goulart, Zé Rafael, Rafael Veiga, próprio Guerra, são caras bem adequados para esse tipo de situação. Muito bem. Então é isso. Agora vamos falar do que aconteceu quarta-feira. Foi muito divertido, né? Muito divertido, vamos lá. Então some isso aqui, aparece esse cara e aparece esse cara aqui. Ai, que peninha! Coitadinho do Bambi! Foi eliminado da Libertadores na segunda fase, né? Porque ficou no chapéu. Esse mata-mata preliminar da Libertadores, que chama-se de pré-Libertadores, mas é primeira, segunda e terceira fase. Depois vem a fase de grupos e aí vem as oitavas de final. Então, na primeira fase o Bambi nem jogou. O Bambi classificou direto para a segunda fase. E já foi eliminado, fez dois jogos. Perdeu do Talleres de Córdoba. Perdeu lá por 2-0, não viu a cor da bola. E aqui, em São Paulo, no jogo da volta, estádio cheio. Porque eles são assim, né? Eles só vêm em decisão. É aquela torcidinha deles de sempre que a gente sabe, né? 0-0. 0-0 com direito a uma expulsão grotesca do Everton, que é um dos caras mais técnicos do time, dos melhores do time de São Paulo, inclusive. Os caras não chegaram nem perto de fazer um gol. Tem uma cabeçada do Diego Souza, esse que está aqui do lado. Aqui. Só. Ridículo. Ridículo, patético. E vocês hão de lembrar que hoje tem cerveja, tá? Daqui a pouco está chegando a cerveja aqui, a primeira, tá? Espero que vocês estejam aí na de vocês. O nosso glorioso Diego Souza perdeu um gol. Foi uma das, acho que a última, única chance que o São Paulo teve. O São Paulo foi eliminado pelo Talleres, sendo que ano passado foi eliminado da Sul-Americana pelo Colón. E há dois anos foi eliminado da Sul-Americana pelo Defensa e Justicia. Gostaram do FIA? É mais espanhol isso, né? O argentino fala justiça mesmo. Justiça. Defensa e Justicia. Que dó, né? Dó? Dó do Bambi? Jamais. Jamais. O São Paulo está vivendo... Eu não sou especialista, obviamente, nos problemas internos do São Paulo, mas pelo que a gente se informa, eles estão com seríssimos problemas políticos. Isso a gente sabe desde a época em que o Aidar foi empichado. E esse atual presidente, o Leco, ele tem o mesmíssimo modus operandi que acontecia no Palmeiras até bem pouco tempo atrás. O Cosme lá da Irlanda já está fazendo mais um superchat aqui. É importante que vocês façam superchat para manter sempre a evolução do nosso canal. Tá vendo como está cada vez melhor? Tá vendo esse efeito do chroma key que a gente está dando e tudo mais? Isso tudo é graças aos padrinhos e é graças aos superchats que vocês fazem. Tá? Então um grande abraço para o meu amigo Cosme. Então o São Paulo está numa bagunça muito grande, política, e isso reflete, claro, no futebol. É óbvio que reflete no futebol. Então vocês vão de lembrar, no começo do ano, quando eles começaram a anunciar Pablo, Thiago Volpi, que é bom goleiro, ele está falhando. E para vocês verem, goleiro bom, quando chega num time, num ambiente ruim, começa a falhar. E vão falar que esse cara é ruim, mas ele é bom goleiro. Quem mais eles contrataram? Pablo. Quem mais que eles contrataram aí, que fizeram aí? Puta carnaval. Puta, agora vai. Não sei o quê. E eu falava, olha, eles estão contratando jogador, mas eles não têm um projeto técnico. Esse André Jardine, porra, é treinador da base. Eu falo, treinador da base não resolve nada. Treinador da base é formador, não é técnico. O cara pode ser ótimo na base. A base ganhou tudo. Mas porque os meninos são bons, porque foram bem formados. Formador de base é outro. O cara para fazer um esquema tático, para enxergar um jogo, para mexer numa peça, para mudar a configuração do time, é outra coisa. E o André Jardine não está pronto para isso. Então eles não têm um projeto técnico e eles foram contratando jogador por nome ou por oportunidade de mercado. Eles não têm projeto técnico. Tá aí o resultado. E eu tava avisando isso pra vocês, falando, São Paulo tá contratando e o Palmeiras tá pegando esses meia boca aí. Mas e aquele que adianta? Quanto eles gastaram? Gastaram 50 pau, 60 pau. Hernanes, né? Esqueci do Hernanes. Obrigado aí, todo mundo lembrando aqui do Hernanes. Ah, tem o Birubiru também. Então, assim, não adianta nada. Todo mundo, o Hernanes, puta craque. Vocês viram ele dando entrevista no fim do jogo? Totalmente desacorçoado. Um grande abraço pro Thiago Campos, que fez um superchat aqui. Aqui quem faz a pauta sou eu, tá? Não é você. Tá bom, Tchos? Quem faz a pauta sou eu. Então, respeita. Chegou a primeira. Moleque. Vocês viram que tem um corte ali? Tem um corte que é tecnicamente necessário. Então, eu não posso pôr meu braço muito pro meu lado direito. Ah, tá vendo? Sobe minha mão. Mas aos poucos eu vou resolvendo esse negócio aqui. Vamos lá. Primeira. Eba. E agora vai aparecer, né? A gloriosa caneca não vai sumir, né? Lembra o que acontecia isso? Olha lá. Aqui a bonitona aqui, ó. Ô, bonita! Olha lá, a caneca do Verdazzo. Tá vendo que tá saindo fumacinha até? Dá pra ver? Não dá, né? Tá saindo até fumacinha, tão gelado que tá. A caneca tava no congelador. Muito bem. Chegou a primeira. Então, eu falava desculpa. Tá desculpado. Eu não guardo rancor de ninguém. Olha, sem câmera da patada hoje. Um abraço pro Amauri e Kiko. Amauri e Kiko? E o Kiko, hein? Não aguentei. Sexta-feira já dei a primeira, né? Senhores, a gente tirou sarro dos caras. Tem que tirar mesmo. A gente tem que aproveitar muito essa fase que a gente está vivendo de protagonismo. Enquanto eles estão vivendo exatamente o que a gente viveu nos nossos piores anos. Então eles já estão indo para o 11º ano sem comemorar um apito final. É campeão. O único título que eles comemoraram foi no vestiário, no intervalo, porque os seguranças deles foram bater nos jogadores do Tigre, né? Do Tigre da Argentina. Na final da Sul-Americana em 2012, quer dizer, não tiveram nem aquela do apito juiz e comemora dentro do campo, eles comemoraram daquele jeito, vocês lembram como foi, né? E a Sul-Americana, convenhamos, é a Série B da Libertadores. Então, se a gente não comemora título da Série B, que não é para comemorar mesmo, também não é para comemorar título da Sul-Americana, né? Pelo menos enquanto ela for um torneio alternativo à Libertadores. Se tiver times da Libertadores, os melhores times disputando, por alguma forma, que eu não acho que vai acontecer nunca, é um título menor, é um título, né? É que nem título de Campeonato Paulista. Você já não comemora mais, né? Mas a gente tem que ficar esperto, gente. A gente tem que tirar sarro. Isso é uma coisa. O que a gente não pode é, diante dessa fase que a gente está vivendo, de time bom, renda boa, que leva a time bom. Primeiro assim, vem a renda boa, que traz time bom, que traz título. O título traz mais dinheiro, contrata mais jogador bom, que atrai mais renda, e aí fecha o círculo, né? E o Palmeiras está vivendo esse círculo. Isso é muito bom. Isso quer dizer o quê? A gente já é campeão de tudo? Não. Futebol é dentro do campo. Mata-mata, principalmente, a gente tem um monte de competição mata-mata, a única que não é, é o Brasileirão, pode acontecer qualquer coisa. A gente viu ontem o Flamengo tomando um pau do Fluminense. O Fluminense é ridículo, gente. Principalmente porque estava ontem sem os melhores jogadores. A zaga do Fluminense, acho que é Digão e Matheus Ferraz. O Matheus Ferraz só não é pior que o Leandro Almeida. Ele é pior que o Leandro Amaro. Tá? Então você tem Leandro Almeida, Matheus Ferraz e Leandro Amaro. É... O Luiz Martini está fazendo aqui um superchat, falando para vocês ficarem padrinhos. Muito obrigado, viu, Luiz? Luiz, que também é estagiário. É, não é virar padrinho, né? Virar é a Mulher Maravilha, né? É o São Paulinos. É, tornem-se padrinhos, tornem-se apoiadores do nosso site. É muito importante. É, então, perdi o fio da meada. Perdi, gente. É, como é que é? Ah, estão falando do mata-mata, né? No mata-mata qualquer coisa pode acontecer, então a gente não pode ficar nessa de arrogância, de soberba, que é o que aconteceu muito com a torcida do São Paulo e também com a torcida do Gambá. Eles viraram os neo-bambis, eles estavam insuportáveis, mas não é aquela coisa insuportável que eles sempre foram quando eles ganhavam título na década de 80, na década de 90... Eles eram chatos, mas eram nossos rivais. Eles ficaram arrogantes, os corintianos. A gente não pode ficar assim. Então, quando eu falei que o Palmeiras ia meter 5 no Corinthians, eu não estava sendo arrogante. Eu estava olhando o jogo. E eu continuo insistindo que eu não estava errado em falar aquilo naquele momento, porque o Palmeiras criou 25 chances de gol. Cacete, se cria 25 chances, podia ter feito 5 gols. Então, não foi arrogância, foi uma análise do que parecia estar o jogo, de tamanha diferença de volume de jogo de um time para o outro. E tanto é que o Corinthians não ganha de ninguém, só está tomando pau. Ontem empatou em casa com as reservas do Racing. Vai ser eliminado na semana que vem. Então, uma coisa é você saber que você é superior, é você saber que você é melhor. Outra coisa é você ir lá no campo e confirmar. Então, mata-mata, gente, pode acontecer qualquer coisa. O Palmeiras pode nadar de braçada no brasileiro. E eu acho que não vai nadar de braçada. Eu até acho que esse ano o brasileiro vai ser diferente do que foi nos anos anteriores. Ó, depois a gente vê se eu tô viajando demais ou não. Mas eu acho que o brasileiro esse ano, o Palmeiras e o Flamengo vão nadar de braçada. E vai subir o sarrafo. Então eu acho que o vice-campeão esse ano certamente vai ter mais que o 73, que é o recorde até hoje. Eu acho que o vice-campeão vai chegar perto de 80 pontos. Então para ser campeão tem que fazer 83. Sabe? Para ter uma margem. Uma coisa que nunca aconteceu. Mas que matematicamente é muito possível. A gente vê. Pô, vê o campeonato italiano. O Napoli está fazendo um campeonato magnífico. Você vê o número de pontos em relação ao número de jogos, está com uma porcentagem altíssima. Só que a Juventus está ganhando todos os jogos, ganhou todos menos 3, empatou 3. Está invicto a Juventus, o Cristiano Ronaldo. Está deitando na Itália. Já tem os juízes a favor, né? Que sempre teve. Está deitando a Juventus. O que adianta o Napoli ter 70 e tantos por cento de aproveitamento se a Juventus tem 90%? Então é isso, então é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o vice-campeão vai ter, sei lá, 70 e poucos por cento de aproveitamento também. Então vai fazer mais de 80 pontos. Ou talvez faça 80, perto disso. Eu acho. E eu acho que vai ser o Flamengo. Eu não me iludo com essa derrota do Flamengo de ontem. Ah, cheirinho de novo. Os caras estão montando um time bom e o Abel é bom técnico. Então eu ficaria esperto com isso. Como tá boa essa cerveja. Aqui dá uma com essa caneca linda ainda. Olha lá, faraone.com/verdazo, tá? O Luiz Martini deu uma corrigida. Fez outro superchat pra corrigir. É, tornem-se padrinhos, é isso aí. Então, gente, cuidado. Cuidado pra não subir no salto, pra não virar, sabe? Cometer o mesmo erro que o São Paulo cometeu. A nossa torcida não pode cometer esse erro. E a nossa diretoria não pode cometer o mesmo erro que a diretoria do São Paulo está cometendo e que a nossa cometeu por vários e vários anos quando teve nas mãos do Mustafá. Então esse método é um método mustafista. de fazer política dentro de um clube. O que a gente percebe que está acontecendo no São Paulo é igualzinho à época do Mustafá. E depois o Della Monica fez muito parecido, porque aprendeu com o Mustafá. Isso só começou a mudar um pouquinho quando entrou o Beluso. Né? Então o Palmeiras tem que ter muito cuidado. O Maurício é um cara que tem um jeito particular de fazer política. Muito parecido. Tá? Então a gente vê, por exemplo, nunca houve tantos diretores no Palmeiras como tem hoje. O que tem de diretor, nego com carteirinha de diretor no Palmeiras, é uma grandeza. Ele consegue muito apoio político fazendo isso. Desde que isso não afete o futebol, tá tudo certo. A gente lamenta, né? Mas se o futebol estiver indo bem, tá tudo bem. Aliás, a minha linha na política do Palmeiras é sempre, sempre essa. Mesmo na época do Mustafá, eu sempre falava assim, o Mustafá faz isso, o Mustafá faz aquilo. Falei, o Mustafá pode se vestir de baiana, e de Carmen Miranda, sabe? E sair, sabe, de biquíni no carnaval, se ele quiser, desde que ele faça o Palmeiras campeão. Só que o Palmeiras caia para a segunda divisão, né? E o meu problema com o Mustafá é esse. E com qualquer presidente. Com qualquer presidente. Meu problema é quando faz o Palmeiras passar vergonha, passar vexame. O Palmeiras tem que ser sempre protagonista do futebol brasileiro. Então, essa vai ser sempre a minha briga. Sempre. Para sempre. Então, enquanto tiver com essa politicagem, né, com esse jeito de fazer política, mas o Palmeiras estiver ganhando, é tudo certo. Então, é esse o apelo. Mantenha o Palmeiras forte no futebol. O resto faz o que quiser. Não deixa acontecer o que aconteceu com o São Paulo. Agora, temos que falar do São Paulo, né? Bem feito. Bem feito! Bem feito! É pouco! Esses 11 anos que vocês estão passando, é pouco. Um clube que não tem honra, não tem moral, um clube sujo, um clube cuja história é podre. Então, para quem conhece a história, né? Porque eles mesmos não conhecem a história do time deles, não conhecem, não sabem nem o ano de fundação, né? Que ano foi fundado São Paulo, nem eles sabem. Então, o que eles fizeram, principalmente com o Palestra na época da Segunda Guerra, é imperdoável. Imperdoável. Nunca será perdoado. E saíram corridos da Turiaçu quando vieram tentar tomar o Parque Antártica em 1942. Saíram na base da paulada e da pedrada. Vem roubar nosso estádio? Ok, não. Aí não. Ninguém é a favor de violência, mas a gente defendeu a nossa casa, né? Nossos avós, nossos nonos defenderam a honra da comunidade italiana na cidade de São Paulo. Botaram os são paulinos para correr. Então isso nunca pode ser esquecido. Nunca. Um clube que nunca foi nada e que só passou a ser alguma coisa depois que construíram o Morumbi, sabe-se lá como, né? Como que foi a doação do terreno, como é que foi aqueles sacos de cimento que eles, né, conseguiam através do governador Laudo Natel. Ninguém sabe, né, direito como foi essa história. Já te respondo, viu, Carrara? Então, por muito tempo sobreviveram, porque o Palmeiras e o Corinthians resolveram mandar clássico lá, mandar jogo. Quantos jogos o Palmeiras mandou sem ser clássico? Podia ter mandado no Pacaembu, podia ter mandado no Palestra, porque ia mandar no Morumbi, do nada. Então, o Palmeiras jogava com o Goiás no Morumbi. Tem cabimento isso? Isso aconteceu muito. Na década de 80, o Palmeiras mandava jogo no Morumbi, assim, corriqueiramente. E deixava uma grana para São Paulo. De onde que isso era uma coisa inteligente? É claro que a gente não sabe o que acontecia nos bastidores, né? Ah, manda aqui, que depois, sei lá, né? Sei lá. Mas isso aconteceu muito, o São Paulo ganhou muito dinheiro às custas do Palmeiras e também do Corinthians. E se tornou grande. Porque não era um time grande, de fato. Grande era Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians dividiam a cidade. Aí apareceu esse time aí, de três cores. Por culpa nossa. Isso só foi revertido, adivinha, em 2008, quando o Beluso e o Andrés fizeram ali um acordo. Ó, ninguém mais manda no Morumbi. Beleza? Beleza. Pô, os caras tinham acabado de ganhar o tricampeonato brasileiro. Um olhou pro outro e falou, até quando? Até quando a gente vai sustentar esses caras? Parou. O último derby no Morumbi foi em 2008, já faz mais de 10 anos. Já faz mais de 10 anos que eles não ganham título nenhum. Então é bem feito. Voltaram a ser o nada que sempre foram. E pelo jeito vai continuar por muito tempo. E a gente não pode deixar eles voltarem a ser nada. Tem que continuar sendo o que são. O que estão sendo agora, um nada. Vão lutar contra o rebaixamento todo ano. Merecem. Tenho nem um pouco de pena de São Paulino. Eu tenho um pouco de pena dos meus amigos, verdadeiros amigos, que torcem para o São Paulo, que tiveram a infelicidade de escolher o time errado quando eram crianças, né? É, só deles, só dos meus amigos, meus amigões de verdade. Do resto, tenho nenhuma pena de ninguém, quero mais é que se explodam. Pergunta do Alexandre Carrara. Aliás, já podemos começar as perguntas, né? Então a gente já começa aqui pelo superchat do Alexandre Carrara. Então chupa, São Paulo. Chupa. Apareceu vocês aqui. Olha lá, vocês. Pronto. Então podem fazer perguntas. Conrado, quem você coloca como terceira força? O Grêmio? O Grêmio. O Grêmio. E aí, candidatos ali. Cruzeiro, claro, e Inter. Grêmio, Cruzeiro e Inter, além do Flamengo, eu acho que são as cinco forças para o brasileiro. Né? Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro e Inter. Não dá para colocar mais ninguém porque não tem elenco. Você vê o Santos, pô, fez jogos muito bons na mão do São Paulo, mas não tem reserva, não tem elenco. Machuca um ou dois aí e já era. Então não aguenta a temporada. Né? O Atlético Mineiro também está com um elenco bem fraquinho. Né? Nem o time titular decente tem. Né? Então a coisa está feia ali pelos lados do Atlético. Então eu acho que são esses cinco que disputam o brasileiro. Nesse momento eu arriscaria esses cinco. Tá? Fluminense, Vasco, Botafogo, vão ficar naquele limbo ali entre o oitavo e o décimo segundo. Quem bobear vai ficar lutando contra o rebaixamento. E não sei, viu? Eu acho que esse ano cai um grande. Marcelo Torelli fez o segundo superchat dele da noite e perguntou que o Pierre anunciou a aposentadoria. Eu gostava muito dele. E você, Conrado? E vocês, galera? Legal? Além de perguntar para mim, pergunta pro pessoal do chat, promove a discussão no chat. Muito bom, Torelli, muito bom mesmo. Você que é o embaixador aí de Tambaú. O Pierre, cara, assim, pro Palmeiras de 2007, 2008, 2009, ele era excepcional. Hoje ele não teria lugar. Né? Eu acho o Thiago Santos bem melhor que ele. E o Felipe Melo bem melhor do que ele. Mas na época ele era muito bom pro Palmeiras, pro nível que estava ali. Então, sim. Gostava muito do Pierre. E eu tive a chance de fazer uma entrevista com o Pierre. Uma das primeiras entrevistas do Verdazzo. Em 2010. E ele estava se recuperando daquela maldita fascite plantar que ele tinha, deve ter até hoje, porque é uma doença crônica. Ela não tem cura. Já falei, né? Eu tenho isso também. É uma inflamação que vem e volta, vai e volta. E quando ela vem, você não consegue pôr o pé no chão. Então ele operou, tentou fazer umas soluções heterodoxas ali, mas não teve muito sucesso, né? Depois teve, no final. Quando ele foi para o Atlético Mineiro, ele conseguiu curar. com cirurgias. Enfim. Eu gostava muito dele, era um cara ótimo de grupo. Como eu disse, para o futebol da época, ele era mais do que suficiente para o Palmeiras. Inclusive, ele foi um dos jogadores que o Belluso aumentou o salário em 2009 para segurar, para não desmontar o time no meio do ano, o time que estava liderando o brasileiro, para garantir que o time conquistasse, de fato, o Campeonato Brasileiro. Daí ele se lesionou, né? Enfim. Mas eu gostava muito dele e desejo tudo de bom. Tudo de bom mesmo pro Pierre. Nessa aposentadoria, que ele tenha tratado bem o dinheiro que ele ganhou na carreira dele, que não foi pouco. O cara que fica 2, 3, 4, 5 anos em time grande, faz o pé de meia, gente. Imagina, 5 anos num time grande, são 60 meses. 60 meses, gente. Vai. O cara ganha 100 pau. Pô, ele ganhou brincando 6 milhões. 6 milhões? Vai, não sei porque ele gastou 3 nessa brincadeira. Com 3 milhões guardados, você aplica. Você ganha 30 pau por mês. Você tá tranquilo. Ele ficou. Isso pro cara que ganha 100 pau por 5 anos. Ele ganhou muito mais. Então, sei lá, ele deve ter acumulado salário, prêmio, direito de imagem. Sei lá, uns 20 milhões. Né? Não gastou tudo isso. Ele não parece ser um cara louco, né? Então, espero que ele esteja realmente bem de vida e que aproveite bem essa aposentadoria. Ah lá, o Dionísio tá aqui, ele citou o Dudu, volante, e ganhou uma fã, né? Ele gosta do estilo Tolerância Zero do Dio, lá no canal da Armada. Aliás, um dos melhores canais sobre o Palmeiras aqui do YouTube é o da Armada Palestrina. Sugiro a vocês também que cliquem no sininho da Armada Palestrina. Deixa eu ver, vamos lá. O Rogério Rocha disse que o avô dele contou que teve até tiro na tentativa da invasão lá do Palestra e que as armas estavam guardadas numa casa da Lapa. Não duvido, não duvido. Não duvido. Pode ter acontecido, sim. Agora, histórias, né? A gente sempre sabe que histórias são histórias. Mas não duvido que isso possa ter acontecido, não. Grande abraço pro pessoal que tá chegando aqui, mandando salve. O Nuke tá falando se viu que o Cruzeiro pediu empréstimo e vai parcelar por anos. O Cruzeiro, gente, ele tem um método bem peculiar de tocar o futebol. Há anos eles são assim. Há muitos anos o Cruzeiro faz isso. O Cruzeiro é um ioiô. O Cruzeiro, ele dá umas tacadas. Ele fala assim, vamos investir, vamos emprestar, vamos se enforcar, vamos montar um timaço. E montam, e sabem fazer. E aí eles ganham um monte de título, 2, 3 anos, recuperam o que dá para recuperar com premiação, com, né, comprou, valorizou o jogador que era da casa, acaba vendendo bem, mas acaba endividado mesmo assim, acaba esse período. Aí o que eles fazem? Eles se enforcam. Aí eles fazem aquele time que é para ficar em décimo lugar. Vocês lembram onde o Cruzeiro terminou o Campeonato Brasileiro de 2012? Quase foi rebaixado junto com a gente. O Cruzeiro era um dos times que o Palmeiras tentava passar para não ser rebaixado. Então o Cruzeiro fez um Campeonato de 2012 horroroso. Foi bicampeão brasileiro em 13 e 14. Então eles fazem isso, eles dão os tiros. Eles montaram um timaço em 13, com Matos. Tomam dinheiro do mercado, emprestam dinheiro do mercado, se endividam, montam um timaço, amortizam a parte da dívida que dá, e aí chega no final do período, pô, ganharam o brasileiro, duas Copas do Brasil também, né? E ó, tá bom, agora vamos apertar o cinto. Aí eles ficam 3, 4, 5 anos de cinto apertadinho, montando o time pra ficar ali. Daí voltam de novo. E vão fazer isso de novo daqui 4, 5 anos, eles voltam. O Cruzeiro é assim. Então, Esse ano ainda eles estão com jogadores bons, mas perderam o Arrascaeta, né, que era um dos melhores jogadores do time. O Fred, a gente não sabe se vai ser um jogador que... A gente nunca sabe, né? O cara já tá bem, com a idade bem avançada. Quando é que vai acabar o prazo de validade do Fred? Pode ser a qualquer momento. Pode ser que esse ano ele já não jogue nada. Pode ser que ele arrebente. Então é uma interrogação. O goleiro é o Fábio, que também ele não tem o físico do Fernando Prass. O Fernando Prass tem 41 anos, mas o físico do Fernando Prass é, porra, de um cara de 30 anos. O Fábio é um cara pesadão. É outro que pode virar o fio a qualquer momento. Então eu não confio nesse time do Cruzeiro. É um dos candidatos. Se o Fábio continuar jogando bem, se o Fred continuar jogando bem, é candidato. Mas a gente não sabe. E aí eles estão nessa de se recuperar financeiramente. Então eles fazem uma dívida, que nem fizeram agora, pegaram um puto empréstimo, alongaram, né, escalonaram bonitinho. É tudo planejado, gente. Então esse é o jeito do Cruzeiro de fazer futebol. E eles fazem isso há muitos anos. Então agora eles estão na descendente. Vão ficar, como eu falei, 3, 4 anos pagando dívida, fazendo time. Daqui a pouco eles voltam. Tá? É tudo planejado. Ah, Carlos dos Santos, eu queria estar com a câmera da patada agora para falar com você, meu velho. E essa história do pato procede? Ah, que procede, velho? Que procede? Você chega para mim falando assim, procede? Você escuta o Jorge Nicola falando, vem perguntar para mim se procede? Ah, tome tenência, vai. O Paulo Malta tá com uma notícia aqui dizendo que o Marcelinho Paraíba sofreu um AVC. Marcelinho Paraíba, uma figura do futebol, né? Embora nunca tenha jogado no Palmeiras, mas... Uma figura do futebol, né? Um personagem do futebol. Um cara que sempre respeitou o Palmeiras, nunca teve nenhum episódio de... Ele já fez os gols do Palmeiras, já ferrou com a gente. Mas nunca teve um episódio de falta de respeito. Ao contrário, sempre foi um esportista. Muito digno. Então eu tenho meu respeito, embora tenha jogado muito tempo no São Paulo. É uma pena... Se isso daí que você falou se confirmar, que ele teve um AVC, que ele teve um problema grave de saúde. É uma pena mesmo. Espero que seja uma informação desencontrada. Espero mesmo. Muito bem. As patadas são o auge do programa, né, então. Mas foi sem a câmera, mas teve patada. Ah, o Douglas está perguntando sobre o endividamento com a Crefisa. Eu não sei, cara. Aí realmente eu precisaria ter as planilhas do Palmeiras para te responder. Eu não sei. Não sei. Essa é uma pergunta bem difícil, né? Talvez, estando lá na academia de futebol, a gente tenha um acesso um pouco mais estreito, né? Um pouco mais próximo de algum diretor e a gente consegue essa informação. Mas nesse momento a gente não consegue. Por isso que a gente está com esse negócio rolando aqui embaixo na tela. Seja um padrinho do Verdazzo. Acesse www.verdazzo.com.br/padrinho. Ó, falei sincronizado com o bagulho, hein? Que beleza. Esse projeto, a gente precisa de 1.000 pessoas. Por que, que a gente precisa de 1.000 pessoas? Porque com 1.000 padrinhos, eu vou ter um aporte mensal suficiente para só viver para fazer isso. Aí eu vou poder ir na academia de futebol todos os dias. Você é setorista. Então, além de fazer o trabalho que eu já faço, vou ser setorista. Vou trazer a informação quentinha. Vou fazer live direto de lá. Ó, hoje aconteceu isso, isso e isso. Onde que vocês se informam sobre o que aconteceu no treinamento do Palmeiras, no dia a dia do Palmeiras? É pelos setoristas, quando eles publicam lá no site onde cada um trabalha. Você vai ter uma live. 4h30, 5 da tarde, a hora que acaba o treino. Vou fazer direto de lá. Só que eu vou chegar lá antes do treino começar. E antes do treino começar, vai ter pessoas circulando por ali. E aí, eu vou conversar com um, eu vou conversar com outro. O que vocês querem saber? Tal coisa, eu vou lá no fulano e pergunto. E aí, no final do treino, eu vou fazer a live. Ó, hoje o treino foi assim, assim, assim. E eu conversei hoje com o fulano de tal, que a gente falou hoje sobre, sei lá, o futebol feminino. A gente falou sobre, eu conversei com o médico sobre a lesão do zagueiro. Vocês vão ter tudo no dia, na hora. Vai vocês clicam no sininho, 4h30, 5 da tarde, vocês vão ter a live com tudo do Palmeiras. Vocês não precisam esperar o Sport TV News, vocês não precisam esperar o Fox, não sei o quê. Tá ali, no celular de vocês. Eu vou passar isso pra vocês. Tá? Só que pra isso eu preciso largar o meu emprego. Porque hoje eu não faço isso, por quê? Porque de tarde eu tô no escritório, fazendo planilha. E por quê? Porque eu preciso. Hoje a gente está por volta de 470 padrinhos. Eu não sei esse número direito, porque a gente está numa migração de plataforma. Então tem uns que estão, mas não estão. No fim do mês eu fecho a conta certinho. Mas a gente tem mais ou menos 470 hoje. A gente precisa de 1.000. Com 1.000 eu tenho sossego financeiro. Eu posso pedir demissão. E olha, gente, eu estou falando de pedir demissão num país como o Brasil. A gente sabe como está a nossa economia. Então, para dar esse passo, eu preciso de segurança. Tenho família, tenho mulher, tenho filha. Então, eu preciso de 1.000 caras. Então, você que ainda não é, eu preciso de você, cara. Você gostaria de ter tudo isso que eu estou tentando proporcionar? Eu acho que gostaria. Eu prometo que eu não vou te decepcionar, cara. Mas, para isso, você precisa dar o pingo. Ah, quanto? Pô, sei lá, 5, 10, 15, quantos... Quanto você acha que eu mereço ganhar? É vezes 1.000. Você acha que eu mereço ganhar 5.000 reais? Dá 5 pau. Você acha que eu mereço ganhar 15.000 reais? Dá 15 pau. Quanto você acha? Quanto você acha que eu mereço? Quem entra tem algumas contrapartidas. Tem o grupo do WhatsApp que é espetacular. É diferente de tudo que você já viu por aí. Poderia colocar um chat exclusivo para padrinhos na tela. Então, até poderia. Mas para isso precisaria fazer um negócio para o padrinho poder se logar. Aí precisaria desenvolver um sistema para isso. Isso custa dinheiro. Hoje eu não consigo bancar um negócio desse. Quem sabe, né? Uma área exclusiva para padrinhos. Provavelmente vai ter. Com 1.000 padrinhos eu posso investir nisso. Hoje eu não consigo. Dionísio agradecendo pela participação no Terça na Rede da semana passada, né? Foi uma delícia de participar. Puta programa gostoso, lá no Armada. Ele está comentando que hoje o Antônio Carlos formou uma nova dupla com o Gustavo Gomes. Treinaram juntos, vamos aguardar. É importante, né, que o Filipão treine duplas diferentes, porque uma hora ou outra alguém vai tomar cartão amarelo, alguém vai tomar um cartão vermelho. É importante. Eu não acho que ele vai desfazer as duplas. Mas eu acho que ele está prevendo uma possibilidade. Então, acho correto. Correto que o Filipão faça isso. O João Vitor pergunta: teremos notícias do futebol feminino no Verdazo? A gente vai acompanhar do mesmo jeito que a gente acompanha a base. Vamos dar os resultados. Vamos dar o andamento do campeonato, mas sem ter o dia a dia com a mesma dedicação que a gente tem para o futebol profissional masculino, porque, como eu disse, cara, não dá. Não dá, cara. Eu trabalho o dia inteiro. Só consigo me dedicar ao Verdazo à noite. Às vezes eu até consigo, num intervalinho ali, entre uma tarefa e outra, dar uma batucada no teclado ali e sai um texto. Mas não é toda hora, né? Então é muito difícil, gente. Eu preciso, para eu poder proporcionar para vocês um serviço completo, com tudo, com a bagaça toda, eu preciso de 1.000 padrinhos, gente. Como eu disse, hoje a gente está 470. Tem um processo de migração de plataforma que está acontecendo, que está flutuando um pouco esse número nesse momento. Eu não tenho o número exato, mas por volta disso. Então, estamos quase na metade da meta batida. Então, daqui a pouco a gente bate metade, né? 500. Aí já... É legal, né? Quando passa da metade. Falta menos do que a gente já tem. Mas, por enquanto, não estamos nem na metade ainda. Estamos pertinho. Quem sabe, né? Se você que está aí agora, está falando, daqui a pouco eu fico, no mês que vem. Que mês que vem, cara? É agora. Senão não sobe esse número. Você gosta do trampo? Dá uma força, velho. Vai. 10 pau, 15 pau. O que você faz com 10 pau, 15 pau? Paga uma cerveja pra mim. Vai, ah, cerveja que eu tô tomando aqui. Vai. O Vantur pergunta, se quando conseguir os 1.000, você vai continuar fazendo esse trabalho de forma pública ou vai restringir o acesso aos padrinhos? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que vai continuar tendo parte pública, mas vai ter um conteúdo exclusivo, sim. Merecem, né? Merecem. Então, tipo, esse trabalho direto da academia ali. Primeiro para os padrinhos. Depois para o público em geral. Então eles vão ter lá um privilégio. Merecem, ué. Estão apoiando, estão pagando. É por causa deles que o trabalho está acontecendo. Então eles merecem ganhar uma vantagem, né? Acho justo. Os caras querem que eu dê patada na Andréia, mas cadê a Andréia? Não sei. Eu não tô acompanhando tudo aqui, né? Eu tô pegando uma pergunta, depois pego outra, depois pego outra. Ó, o Giuseppe Diongo fez um superchat, um grande abraço. Ó, as ideias que eles estão dando aqui. Mário Garibe se tornou padrinho também. Recentemente, um abraço. Que se caso alguns dos padrinhos desistirem, como fica, Conrado? Então, é por isso que eu preciso de 1.000, cara. Com 1.000, você tem uma receita pulverizada. Então, se 10 desistirem, eu perco 1%. Por isso que eu preciso de 1.000. Você entende? Pô, se eu tenho uma receita prevista com 1.000. Só que se essa receita eu conseguisse com 100 que dessem uma pancada, 100 caras que dessem uma pancada. Pô, se 10 saem, eu perco 10% da receita, velho. Aí me quebra. Então, uma receita pulverizada me dá essa tranquilidade de que eu não vou perder tanto da receita. Pô, dá uma crise aí, 10 de uma vez eu perdi. Ou, sei lá, eu falei uma besteira. 10 caras ficaram muito putos e deixaram de ser padrinhos. Beleza. 1%. Então esse é o modelo que eu tenho segurança para poder largar meu emprego. E outro, largando o emprego, não é só o salário que eu vou deixar de ganhar. Eu deixo de ganhar plano de saúde, 13º, férias, todos os direitos de um trabalhador registrado que hoje eu tenho. Eu vou estar abrindo mão de tudo isso, gente. Eu preciso de segurança. Então eu preciso de 1.000 padrinhos. Giuseppe fez mais um aqui. Grande abraço. O César Silva pergunta se não seria mais negócio negociar jogo a jogo com a Globo. Será que eles topam? Poderia ser uma alternativa. Mas será que eles topam? O Antônio Edson pergunta, que ele acha que eu sou o Roberto Marinho Filho. Como você explica a Globo passando o jogo de domingo do Palmeiras? E eu tenho que explicar isso? Eu que tenho que explicar isso pra você? Vai perguntar, porra, ó, faz assim, roberto.marinho@globo.com. Manda um e-mail pra ele e pergunta. Você tá de perk, eu não sei o que é isso, meu. O que é perk? Eu não sei o que é isso. Acabou. Aí, ó. Vocês ficam fazendo pergunta, acabou. Vamos fazer assim, vou continuar até acabar a cerveja, tá? Continua. Segue o jogo. Eu ia acabar, mas tá bom o negócio aqui, vamos lá. Deixa eu achar uma pergunta aqui. Isaquiel, ele fala assim, achamos a resposta da nossa previsibilidade com Scarpa no meio. Ele no último jogo em uma análise foi demonstrado sua opção pelo meio, sendo da mesmice dos pontas. Mais ou menos, porque o Felipe Pires jogou, né, o Isaquiel. Agora, eu achei que o Gustavo, Ele jogou com muito mais mobilidade do que o Lucas Lima. E eu peço muito para vocês. Não caiam nessa besteira de chegar e falar que o Lucas Lima não tem vontade. Eu acho isso de uma... É um fogo... O Lucas Lima tem o estilo dele de jogo. Ele é um cara que tem menos mobilidade. Ele é um cara que ele... Não é o estilo dele, sabe, percorrer grandes distâncias ou percorrer com a bola em velocidade. Ele é um cara que ele prefere, ele gosta, ele se sente mais à vontade, se colocando, observando e tentando fazer a jogada rápida. É o estilo dele e a gente contratou ele sabendo que ele era assim. Você nunca viu ele fazer no Santos o que estão cobrando para ele fazer aqui no Palmeiras. O Gustavo Scarpa é um cara mais leve, embora ele tenha ganho muita massa muscular nos últimos meses. Trabalho físico mais pesado. Então ele era uma magricelinha, né? Então ele tá mais forte, ele tá mais encorpado. Talvez, olha gente, olha como foi importante. Talvez ele tivesse tido uma lesão muito mais séria se ele não tivesse ganho essa massa muscular em todo o corpo, inclusive nas pernas. Fala a verdade, esse chroma aqui ficou muito legal, né? Eu tô gostando muito do resultado. Então, assim, o Lucas Lima ele serve para um determinado tipo de jogo. O Gustavo Scarpa serve para outro. A torcida não pode ficar queimando o jogador nosso, gente. Vai queimar o Borja, vai queimar o Lucas Lima. Olha o nível de jogador que vocês estão queimando. Isso cai um pouco naquilo que a gente tava falando da torcida mimada. Da torcida com soberba, de ser meio São Paulino. Então a nossa torcida está muito São Paulina. Acho que tem que ir com calma. Vamos lá. O Eduardo pergunta se de repente o Lucas Lima pode acabar indo para segundo volante. Rapaz, é que ele é muito leve, né? Mas de repente, se ele ganhar uma massa muscular, se fizer um trabalho específico, ele pode jogar de segundo volante. É que ele não tem tanta mobilidade, né? Ele seria muito bom se de repente adaptasse esse estilo dele e se deslocasse mais, percorresse uma distância maior de quilômetros em campo, numa partida, para correr mais de área a área. Aí ele seria um excelente segundo volante, eu acho. O Maurício Rossi, ele pergunta assim, numa possível estreia do Goulart, aonde eu gostaria de ver ele jogando primeiro? Puta, é muito difícil essa pergunta, cara. Ah, cara, eu gostaria de ver ele jogando de ponta, de meia de beirada. Eu gostaria de ver ele jogando de meia de beirada, fechando. Mas pra isso eu teria que ser ele de um lado e o Dudu do outro. E aí o Filipão teria que tirar o Felipe Pires e o Carlos Eduardo do time. E parece que o Filipão ou é um ou é outro, parece lei. Ô gaúcho cabeçudo, tá louco. Não sei se vai acontecer isso, tomara. Ah, pergunta pra analisar a qualidade das jogadoras do futebol feminino. Não faço a menor ideia, não acompanho futebol feminino. Eu não acompanho, não conheço nenhuma atleta. Não sei o que faz, não sei se são boas, não sei se é da seleção, não sei nada. Você acha que passa o Melgar ou o Caracas? Eu acho que passa o Caracas. Eu acho que nós vamos para a Venezuela. Perguntou o Rafael Barbosa. Grande abraço. O Ricardo Matias, que é o D'Alessandro. Velho, o D'Alessandro. Ele tá jogando praticamente de bengala. Ele tá muito velho. Ele é muito identificado com o Inter. Imagina ele chegando aqui no Palmeiras. Ele só funciona no Inter porque ele tem uma puta de uma identificação. Só. Não tem outro. Não dá, velho. Não dá. O pessoal gostou do texto da soberba. Tem, né, o César está muito preocupado de ver como está a rede social. É, mas é difícil mesmo. É difícil mesmo. Mas não dá para ficar falando só disso, né? Uma hora a gente fala, depois a gente varia, daqui a pouco a gente volta no tema. Não dá para ficar falando toda hora disso. Felipe Pires é um nome gostoso de falar. Bem que você falou que você já estava na oitava cerveja, né? Boa observação do Alex Camargo. Será que não está faltando nenhum goleiro da base no elenco? O quarto goleiro tem que ser da base, né? E a gente tinha um quarto goleiro da base que estourou a idade, que é o Anderson. Só que ele foi para o Santa Cruz. Então tem o Matheus Teixeira, tem o Magrão. Mas eles vão jogar a temporada do Sub-20. Então, não acredito que isso aconteça nessa temporada. Eu acho que o Palmeiras vai ficar com os três goleiros que tem. E, eventualmente, vai recorrer a um goleiro da base só para compor caso um deles se machuque. Caso um deles fique por um longo tempo afastado. E aí você fica só com dois. Aí você tem sempre que ter um terceiro de sobreaviso, né? Seria o Felipe Pires um Maicon Leite melhorado? Melhorado, com certeza. A questão é o quanto é melhorado, né? Melhorado isso. Certamente é um Maicon Leite melhorado agora. Acho que bem melhorado, né? Ele consegue pensar e correr ao mesmo tempo. Ele não é que nem o Maicon Leite. Pra fechar, qual gostam mais? Felipe Pires ou Carlos Eduardo? Ah, essa tá fácil, né? Até o momento, Felipe Pires está bem melhor que o Carlos Eduardo. O que não quer dizer que o Carlos Eduardo não possa ser um grande destaque do time na temporada. Que ele não possa fazer o que o Keno fez, por exemplo. Ele precisa pegar no breu, ele precisa engrenar, ele precisa se adaptar e se sentir à vontade para jogar. Isso não é com 5, 6 jogos que acontece. Então vamos esperar, vamos dar tempo, vamos acreditar que esse menino pode dar um caldo. Se não der também, bola para frente. Fazer o quê? Acabou, né? Agora acabou. Gente, muito obrigado. Né? Bastante gente aqui acompanhando a live. Fico muito feliz com isso. A gente está se esforçando, investindo em equipamento, investindo em tecnologia, investindo em estrutura, para deixar um negócio cada vez mais legal para vocês. É bom ver que vocês estão prestigiando, gostando e acompanhando. Então a gente continua esperando que isso também reverta em padrinhos. Como eu disse, é muito importante para esse projeto. Vocês estão acompanhando o crescimento disso. Quando virar um puta de um canal, e vai virar, aí vocês vão falar, pô, eu acompanhava quando eu estava lá atrás e eu fiquei padrinho antes da primeira metade. Antes de ser 500, eu virei padrinho. Eu acreditei nesse projeto lá no começo. Porque acreditar depois que estourar, a hora que isso aqui virar um negócio, aí beleza, né? Quero ver acreditar agora. Então, vocês podem ter o orgulho de falar que acreditaram nesse projeto quando ainda estava antes da metade da meta inicial. É isso aí, rapaziada. A gente volta, eu volto no domingo, junto com o Bruno Zaniolo. A gente vai transmitir Ferroviário e Palmeiras no domingo às 5 da tarde, um pouquinho antes das 5, 15 para 5 a gente entra no ar. E o Periscatso volta na segunda-feira, às 20. Sem cerveja, porque é segunda-feira. Cerveja é só na sexta. Valeu! Obrigado, rapaziada. Aproveitem a sexta, bebam o suficiente. Aproveitem, com responsabilidade. E nos vemos no domingo, na transmissão de Ferroviário e Palmeiras. Um grande abraço a todos. Saudações alviverdes. Puta, mas tá ao vivo ainda esse negócio. Ao vivo? Abraço pro Celso e pro Murilo, os filhos do Juarez. Mas tá ao vivo ainda. Ao vivo?